minha vida. Me compraste por um alto preço. Tu és o Senhor da minha vida. Eu te servirei com alegria. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em ti. Viver da fé.